Hoje aconteceu uma parada bizarra. Tocou o despertador da Cecília, diz ela que eu, quando ela abriu o olho, eu já tava meio que levantada assim, como se eu tivesse acordado há 2 horas, e eu comecei a falar umas coisas muito sem sentido, eu tava dormindo ainda. Tipo, eu comecei a falar assim, tem que caramelizar a carne, tem que caramelizar, Caralho, então, gordo cara. já. Cara, eu não lembro dessa cena. Caramelizar, cara. Nunca vai ser, né? Tem que aumentar esse ritmo aí, ó. Eu quero mais 10 Não, e flexões. ele tava falando com urgência ainda, né? Parem as máquinas, a carne não foi caramelizada. Ainda nem Eu devia estar salgar, né, sonhando cara? É essa noite, cara. caramelizar ainda. Ainda é coisa que envolve açúcar na carne. Galileu. Galileu, Galileu, Figaro. Cheguei! Estou no paraíso! Cara, é Eu sou muito o Rafael empolgado. Celimena, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha e esse é o Mimimi do Mimimi. Estamos de volta! Vamos falar que a gente já começando o programa. Essa animação nossa, na verdade, é que esse é o segundo programa que gravamos na volta, porque o primeiro ficou um lixo e jogamos fora. Já voltamos com tudo. Cara, mas aquilo ali tava óbvio e a gente já achou a solução. No outro programa ninguém tava bebendo enquanto gravava. Hoje todo mundo tá bebendo, vai sair melhor. Sim. Isso vai começar ajuda a meio gente, ruim. Né, cara? Vai começar meio ruim, daqui uns 20 minutinhos o programa fica melhor. E daqui a 40 já não dá pra entender mais nada que ele tá falando. Agora não tem mais que a edição de piada, fudeu, tem que forçar e nada. Isso! Então a gente acabou com os blocos, né? Cara, aquilo ficava. Saudade contra o mundo! Aí vinha. Gente, eu gosto muito de beber cerveja. Porra. E, é claro, já dando a ponte, né? Levantar pro Saldanha cortar. Também tem o meu vida de solteiro, que não faz tanto sentido mais assim, me segue lá. Sim, gostou da sonoplastia inserida? Estou pegando um esquilo, é isso mesmo, Salimia. Estou namorando um esquilo, dramático. Mas aqui, aproveitando então o ensejo que a gente tá falando, o meu bloco seria um vida de casado. Porque a gente sabe que quando a gente começa a ficar muito tempo com a pessoa, a gente acaba tendo que fazer algumas concessões. Eu já não deixo mais, tipo, roupa pelo meio da sala, essas coisas. Mas essa semana eu vi uma notícia, um comentário que me deixou assaz nervoso e que eu queria compartilhar com os senhores. Vamos fingir, Salimena, que a gente já não discutiu esse... Não tema, já não discutimos quais seriam os temas e a gente não sabe. Não, sabe. Então vamos lá, Salimena, qual que é? O que você viu? Que notícia é essa? Vamos ver. Então, como os senhores já leram na pré-pauta, já que vocês estão acabando com a magia do programa ao vivo... Caralho, peraí, isso aqui parece um... Desculpa interromper de novo, parece quadrinho do Dilbert, né, cara? Pré-pauta... Não é nem pauta, é a pré-pauta. Não, mas eu tô acostumado agora que eu tô gravando com o Nerd Reverso. Tem uma planilha do programa, cara. Tem que abrir o Excel pra fazer. Caraca. Diversão é coisa séria. Um abraço, JP. Mas aqui... pra quem já fez PowerPoint também, né? É, pois é. Vai, Saldanha, voa. Mas, então, eu tava lendo então, a notícia falando sobre uma pesquisa que indicava que o futuro é que todos os homens casados mijariam sentado, porque o respingo, por mais que você tome cuidado, não tem como, sempre vai respingar para fora do vaso. Eu quero saber a opinião dos senhores sobre isso. Alguém já tá mijando sentado aí? Antes de eu manifestar minha opinião, eu quero lembrar aqui que tem uma pessoa que já participou de vários mimimis que mijava sentado até um tempo atrás aí, cara. Até um tempo atrás? Cara, eu me orgulhava de falar que ninguém nesse programa tinha mijado sentado ainda. Quem que é? Não, vou fazer o segredo até pra vocês, já que estamos gravando ao vivo. Só depois do programa. É, eu não sei não. Eu não sei quem é não. Agora... Mas olha só. Peraí, antes de você falar isso, Salimena, quais foram os fundamentos dessa pesquisa? Porque eu li rapidinho, mas que eles pegaram do ângulo que o cara mira no mictório. Não, tinha vários dados assim. Cara, eu fico impressionado que o nego sempre fala que gente de humanas é à toa, aí aparece uma pesquisa dessas de exatas que sim. Eu falo, caralho, o que que essa pessoa... Mas aí o cara tava explicando pela hidrodinâmica que o ângulo do mijo ao pegar na água gerava impacto, independente da altura do indivíduo e do tamanho do membro. Mas aqui, pois é, é isso que eu ia perguntar. E como é que fica a minha situação? Que se eu tentar mijar sentado e bate na água? Ah, demorou! Peraí, já que piada ruim por piada ruim. Aliás, não. Vou falar um fato aqui, uma realidade. Que desculpinha pra ver pica essa pesquisa, hein, cara? Vamos ver aqui o ângulo do peru no Victor. Depende um pouco do volume também, do volume escrotal aqui. Tem que estar duro, deixa eu ver. Deixa eu dar uma pesada aqui no negócio. Porra, a magia do mimimi, né, cara? Olha o que a gente tá discutindo. É incrível. Você queria? Nós voltamos. O comentário rápido, não sei nem se fiz bem, mas mostrei o mimimi pro aluno essa semana. Nossa senhora. Você gosta do seu emprego, Saldanha? É. Você vai sentir falta dele? Professor, você tá mijando sentado mesmo? Professor, conta pra gente. Jamais mijarei sentado. Mas então, se você trouxe essa discussão até a gente, chegou a cogitar. Jamais mijarei sentado. Quer dizer, quando você vai cagar, então você caga, fica de pé e mija? Peraí. É, pois é. Pensando de início, quando eu li a notícia, eu fiquei rindo. Falei, cara, que absurdo. Como é que pode uma mulher castrar um homem a esse ponto? Mas, velho, tipo assim... Você tá sozinho no banheiro de porta fechada. Você vai te fazer uma pessoa tão pior. Você vai perder testosterona porque você sentou num vaso, sacou? Cara, vai. Porque não é simplesmente o ato de sentar. É o ato, assim, da submissão total à porra. É igual mulher que reclama que você não abaixa a tampa do vaso ou que você não levanta a tampa do vaso. Ou um ou outro, não pode reclamar das duas coisas. Tipo, mas velho, você já viu como é que quando eu mijo no meu banheiro, mijo na casa dos outros, eu tô cagando e andando, mas quando as pessoas mijam aqui em casa, depois eu entro e tenho que limpar um banheiro que tá todo mijado, igual banheiro de bar, sabe? Então eu gostaria que... Essa bom, é a magia eu posso mijar de sentado, as pessoas. Mas eu gostaria que vocês mijassem sentados, principalmente quando vierem aqui, rola. Cara, eu só não mijo no teto porque eu não alcanço, cara. Mas é delimitar o território, é uma coisa meio animal mesmo. Mas, velho, isso não é uma masculinidade levada pro lado errado, não. É homem que é homem é porco, vamos mijar o banheiro inteiro aqui. Olha só, eu me disponho aqui, tá? Vou tentar mijar sentado, vou começar essa semana. Vai começar a usar papel também pra secar. Eu já uso chuveirinho já, pô. Já... Pra secar o pinto? Não, pô. Caralho. Porra. Que não, pra lavar a bunda, pô. Assim, aí, mas aí só... é aceitável. Inclusive porque usar o chuveirinho pra secar o pinto seria meio difícil, já que o chuveiro molha, né? Mas aqui, eu era o Saldanha do chuveirinho, né? Que na época que ninguém usava chuveirinho, eu já tava aí brigando pelos meus direitos, sacou? E todo mundo fala, mas que coisa horrível, água. Quem limpa as coisas com água é mulher, não sei o quê. O negócio é papel, tem que rasgar o cu, tirar sangue do papel e tal. Mas não, galera, pô, uma aguinha ali, você limpa melhorzinho, já sai mais cheirosinho e tal. E aí, hoje em dia, todo mundo usa chuveirinho, cara. Criaram até um nome, chama Duchete. Eu descobri quando eu fui trocar o nome. Não. Você tava indo tão bem, cara, mas Duchete se arrebentou. Chama Duchete o chuveirinho do banheiro. Caralho, que nome de posição sexual, né? Vem cá, faz o Duchete aqui pra mim, rapidinho. Essa coisa do papel, volta uma dúvida, que eu não sei se a gente já jogou isso no mimimi, mas é que aquela do como é que o cego sabe que tá limpo ou não. Ih. Assim, porque tem que olhar o papel, né? É, como é que sabe? Cara, usar papel é muito errado, velho. Olha só, você tem que. Cada vez que você passa ele na bunda, você tem que olhar, conferir a merda, se tem muita merda pra saber se vai usar mais folhas. Eu já falei que já passou da hora de fazermos um mimimi especial tema merda. Ué, mas foi aceito. gente... Foi aceito e ainda avisei o Léo ainda. Você vê, a gente começou com o tema mijo, o mijar sentado já sumiu. Agora a gente tá falando de merda e vou fazer a ponte, aproveitando que você falou do chat. Eu tive que trocar o meu chuveiro, que é uma coisa de homem, né? Uma ducha com uma forte pressão, inclusive. E quando eu tava lá, cara, eu vi algo. Parece que eu tô inventando isso porque cairia com uma luva pra... Eu até tinha esquecido. Você falou em duchete, eu lembrei. Eu fui aqui na Leroy Merlin e lá tinha, cara, um cara tentando convencer... Saldanha, olha como é que isso cai como uma luva pro seu tema. Tentando convencer a mulher... a comprar uma ducha nova, porque, e aqui eu faço as palavras dele exatas, mas amor, essa ducha fica quentinha, a ducha era elétrica pro cu. Cara, olha, mas isso. eu lembrei isso, cara. Uma maneira, coisa, hein? É maneiro, que as épocas de frio... Vé, mas a gente tá em Ribeirão Preto, cara. A época de frio dura 2 semanas, e o cara tentava convencer a mulher, cara, olha isso. muito bizarro. Na hora eu já falei, tem algo, tem um futuro aí, não sabia que ia ser tão rápido assim. Mas agora é que eu lembrei de um problema perigoso da do chat, que Pra quem xingou o termo, você adotou bem rápido. É. Não, pra quando você usa bêbado. Não, eu acho que o problema, quando você tá cagado, tudo bem, mas... Não, velho. Ah, o termo. Falando do termo. Ah, sim, sim. Gostou do termo. Mas tá, o problema é quando você tá bêbado, você vai usar, você tem que regular certo ângulo. Recentemente, o Salimena tava aqui em casa, na época da compa... E aí eu fui usar, só que a parada eu errei, eu apertei antes da hora. O cara errou o cu, velho. Não, eu apertei enquanto eu estava dirigindo pra dentro do vaso, eu apertei aquele gatilho. E aí eu molhei o banheiro inteiro, inclusive minhas roupas. E aí eu tive que chamar minha mulher. Eu tive que chamar minha mulher pra pedir roupa nova. Cara, no meio da... Olha que coisa triste. A gente comeu no restaurante japonês, né? Chegou todo mundo. Naquele esquema, em casa, quase explodindo, o Saldanha correu pro banheiro. Aí deu 5 minutos, ele começou a gritar a mulher dele. O banheiro tava todo alagado, ele não podia sair de lá, que ele tava molhado. Caralho, filme de comédia ruim já, cara. O cara vai no banheiro, tem dificuldades. O Saldanha sofreu bullying de mim, da minha mulher, do Wallace e da mulher dele. Ficou todo mundo na casa rindo dele. Mais do que isso, o Saldanha sofreu bullying da Duchette. O que é pior ainda. Deixa eu fazer só uma pergunta rapidinho pra vocês dois, então. Vocês, eu sempre fiz de um jeito, aí depois eu descobri que tinha um jeito mais, não mais prático, mas menos burro de fazer. E aí eu comecei a fazer o jeito menos burro, mas eu nunca me adaptei. Uma confissão, hein? Se tivesse vinheta, a gente ia colocar uma vinheta nova aí, que é a vinheta da confissão. Por onde vocês limpam o cu? Só um detalhe, cara. Peraí, mais uma. Imagina um aluno do Saldanha ouvindo, cara, a discussão dele na hora que ele tava falando, que ele errou. Ué, agora tem, não precisa imaginar. Não, né? Eu pedi, é um aluno só, eu pedi pra ele não espalhar. Cara, imagina. Um abraço, 60... Lucas. Vai ser nosso segredinho. Aliás, será que eu mandei um abraço pro Lucas, que é meu aluno? Um abraço, Lucas Lima. Um abraço, Lucas Lima. Sim, sim, um abraço, Lucas Lima. Mas vocês limpam o cu com o papel higiênico pela frente ou por trás? Como assim? Vocês passam... Meu cu é atrás, velho. Então, não, exato. É pela frente. Ah, não, eu limpo por trás, cara. Não, olha, polêmica, cara, no mimimi! O espaço, cara, o espaço que você tá sentado. Peraí, pela frente você vai sujar seu saco. Pô, exato. Não suja, você só tem habilidade, porra. Não suja, exato. Não, por trás também. Não tem nada, velho. Por trás não tem nada, mas pra atrapalhar. Por trás é muito estranho, cara. A posição que você fica igual, sei lá, um mico tentando pegar uma noz atrás. Não, cara, você consegue chegar até seu cu muito fácil. Olha só, testa agora. Chegou, a questão não é essa, a questão, tipo, eu tenho mais medo de sujar minhas costas do que sujar meu saco. O seu ânus tá na parte de trás do seu corpo. Se você vai limpar a frente, você vai ter que fazer igual uma mulher num filme pornô, meio que abrir as pernas, botar o negócio pra frente pra... Sacou? Não faz sentido. Não. Vai por trás. É teu jeitinho, caralho. Pera aí, eu não cago igual o pensador, não, cara. Sacou? Você fica... você arqueia a coluna pra frente, cara. Você bota o pezinho na parede? Tem vez que quando, isso, quando eu alcanço, eu coloco. O pezinho na parede é pra quando você tá morrendo, você chega com um charuto no base em casa já, aí você vai pra privada e apoia na frente, sacou? Não, eu sou que nem um rei no trono, cara. Eu sento e fico observando tudo, sacou? Encostadinho, tranquilo. Quando eu acabo, né, pegando a sua definição e jogando aí um contra-argumento, se eu tiver que fazer por trás, aí que eu fico com a mulher, porque eu tenho que inclinar pra frente, cara. Então parece que exatamente. Eu tô meio pra levar na bunda, sacou? Nossa, eu não, eu cago igual o pensador, cara. Você contempla a vida? Eu cago o pensador mesmo, sacou? Não, cara, agora... se eu apoiar, eu sou gordo, eu tenho problema de circulação, se eu apoiar o cotovelo na coxa... É, porque cagar é uma atividade física que exige... Não, o homem apoiar, morre cagando. Eu fico com formigamento na perna, cara. Se eu apoiar, acho que corta a circulação. Caralho, Saldanha. Condene-me. Mas não era esse meu tópico. Eu ia perguntar pra vocês o que vocês já tiveram então. Que mudar por causa de relacionamento. Agora já era. Ah, não, eu achei que o tópico fosse sobre mijar sentado, pô. Posso me falar? Preparei todo. Eu não falei sobre mijar sentado até agora. Por favor. Quando os meus namoros antigos, elas sempre tentavam me fazer, mas tinha um problema, né? Que era uma vantagem, na verdade, na época. Eu morava com minha mãe. Então você pode mijar até no quarto, né? Que a mãe vai entrar lá, vai te dar um esporro, mas no fim das contas, você pode fazer o que você quiser, cara. Vou falar real aí pra quem é adolescente, pode fazer o que você quiser. Sua mãe não vai deixar de limpar o seu quarto, sacou? Ou então, desempregada, a mãe do Diogo já foi contado nesse programa. Essa mulher vai pro céu. Volta vai. Lá, episódio 3. Mas enfim, já as namoradas que moravam sozinhas já era mais complicado pra elas, porque elas que tinham que limpar. Mas. É, você tá mijando na privada dela, não é a sua, né? Exato. Cara? Mas é mais complicado. Mesma coisa também. Foda-se, antes ela do que eu. Agora eu moro sozinho. E eu descobri que realmente, como diria aquela. Foi mostrada naquele quadro dos Portos dos Fundos, você realmente não. A poeira não some sozinha, as contas não são pagas sozinha. E o mijo. Não evapora, cara. Por exemplo... Pelo contrário, né? Ele piora o cheiro dele. Sim, ele fica aquela coisa emplastrada, nojento. Delícia. Uma coisa que eu tenho mania de fazer pra caralho, garotas, preparem-se, é cuspir pra caralho. Eu cuspo muito. Porque, sei lá, eu como, depois de escovar o dente, eu gosto de cuspir. Caralho, que coisa bizarra, cara. Isso é coisa de chinês. Mas aí que tá. Caralho, não é estereótipo. Não, estereótipo. Cuspiu é chinês. Cara, eu morei num hotel que era uma porrada de chinês naquele lugar e os caras ficavam cuspindo o dia inteiro. Cuspindo e fumando Marlboro amarelo, cara. As coisas que o cara fazia. Então, mas nem é porque eu masco fumo. Normalmente o que eu vou. E nem é porque também eu tenho algum catarro. Eu odeio aqueles caras que fazem. Nunca faço isso, sabe? O meu cuspe realmente é de saliva, cara. Porque depois que eu escovo o dente, de criança, assim. Exato, que só tem saliva, não tem nenhum bosta. Nenhum ranço mesmo. E aí, cara, eu tenho mania de fazer isso. Da puta. Não dá, cara, porque quando você engole fica aquele negócio meio esquisito, assim, e volta. Enfim, eu adoro cuspir na pia. E aí, quando você cospe na pia, fica ligando a água. Aqui no estado de São Paulo, você não pode ficar fazendo isso direto, porque a gente tá sem água, praticamente. Então, eu não gosto de ficar usando muita água. E descarga é pior ainda, porque usa muito mais. Então, eu meio que cuspo e meio que esqueço, cara. Você acha que no dia seguinte você vai abrir a torneira e vai sair? Não sai, cara. E tem duas, três semanas que eu não faço faxina, porque eu tô meio enrolado ultimamente. A parada no vaso, porque eu comecei a jogar no vaso também, porque a pia tá nojenta, e na pia tem a marca do meu cuspe lá, tipo assim, tá grudado, sabe? Então, pega isso. Isso é nojento. O mijo tá acima do nojento. Já começa a virar um caso de vigilância sanitária, sacou? Eu posso ser proibido de morar sozinho se eu continuar mijando fora. Então, das duas, uma. Ou aprendi a mijar sentado, ou então parava de mijar. Ou seja, Diogo, você já está mijando sentado? Cara, essa saudade acertou na loteria, cara. Dei a volta inteira pra te falar. Sendo que isso tem a ver com mulher, hein? Isso tem a ver comigo. Vamos! Mais ou menos! Vamos ao grande motivo, você ouvinte que tá se roendo pra dizer, quer mandar um e-mail, calma que eu já vou falar. A paudurência matinal. Mijar quando você acorda com a sua jeba dura, só tem uma solução. Pode sentar lá, empurrar a rola pra baixo, vai doer, mas é o único jeito. Aí você tem que fazer o pensador, ué. É o único jeito. Tem que fazer o pensador. Faz o pensador. Eu não tenho mais isso, cara, essa paudureta. Não tem mais direção. Rapaz! Mas não é não, cara, é que eu tô igual um Piada velho desse pronto. Aposentado. Eu tô igual um velho desse aposentado que eu acordo 3-4 vezes por noite pra mijar, então... Você parou de acordar de pau duro, Saldanha? Não, eu acordo de pau duro, mas não acordo de bexiga cheia. Aí o que você tem que fazer é tirar uma, porra. Mas aqui, como tem muito tempo que a gente não grava, logo tem muito tempo que eu não contesto a sociedade aqui, eu imagino que... Pela praticidade, essa coisa... Ah, não. Homem faz xixi em pé, mulher faz xixi sentado. Eu acho que isso é uma daquelas coisas que vai desaparecer, assim como não se come de boné, sacou? Porra, mas até hoje não se come de boné, porra. Por quê, cara? Sério, por que você tá com algo na sua cabeça, vai atrapalhar o seu comer ou vai ser falta de educação? É só falta de educação. E se o cara for careca, o cara não gosta, o cara não tá à vontade com a careca dele. Ai, Jesus amado, mas você quer contestar a sociedade desde os princípios? Não, eu tô falando o seguinte, liberdade... Eu tô com salimeira. Liberdades individuais, cara. Deixa o cara comer de boné, pô. Não é crime só, é falta de educação. Igual meter o dedo no nariz, passar o dedo... Mas por que é falta de educação, velho? Passar o dedo no nariz e comer, por quê? Não, boné, pô. Me explica do boné, por que o boné é falta de educação, cara? Por quê, cara? Por... Me explica, Saldanha. Por que comer é um ato que exige uma certa cerimônia e quando você tá numa situação um pouquinho mais solene, você tira o chapéu? Caralho. Só isso. Pouquinho mais solene, tá vendo? É contra isso aí que eu luto, cara. Que bosta, cara. É contra isso aí que eu luto. O cara faz... O cara tem todo um cerimonial na cabeça, ele não sabe nem por quê, cara. Mas, cara, eu gosto das conversões da sociedade. Eu acho que as conversões que nos mantêm seguro. Que é isso? Isso é aqueles negócios que psicólogo testava em, sei lá, no século XV, sacou? Tipo assim, ah, não, o cara viu todo mundo tirando o chapéu, tá bom, vou tirar o chapéu também, pronto. Que é isso, velho? Mas, enfim, o que vocês mudaram? Aí, deixei o Saldanha sem resposta, ganha a discussão. Pode ganhar essa. Eu tô fora dessa. Eu acredito realmente que, em nome da praticidade, isso vai ser uma coisa comum. De verdade, eu nunca tinha pensado em fazer isso num hábito. Eu realmente vou tentar. Você acha mais prático mijar sentado do que mijar em pé? Não acho mais prático, cara, mas realmente... Eu só bato o pé aqui pra sujar a privada aqui de casa pra não ceder a discussão com a minha mulher quando ela reclama que eu sujo o vaso, entendeu? Agora, se partir de mim... Por vontade própria, fazer o xixi sentado, não tem problema nenhum com isso. É isso? Cara, evolutivamente é muito fácil você saber por que, que o homem mija em pé. Você mija de calça. Calça, você tem um buraco pra você botar o pinto pra fora. Você não precisa abaixar a calça, Saldanha, sentar. Saldanha. Muito mais prático você mijar em pé, porra. Calma, Saldanha, caralho. Repete a última parte aí que você começou a vir tudo devagar. Eu achei que era eu, cara. Quase morri do coração. Ué, aqui. Tem uma pianada na discussão. Ah. Vai. Pera aí, Saldanha. Eu vou te cortar aqui e vou te botar de novo. Tchau. Ai. É. Começa daquela parte. Você falou, evolutivamente é fácil explicar. Ah, aí tá. Não. Então, culturalmente, é muito fácil você explicar por que é mais prático mijar em pé do que mijar sentado. Olha só, ele teve um tempinho longe e teve tempo de mudar o argumento de evolução pra cultura. Ué, cara. Tudo bem, tá valendo, tá valendo. Porque, cara, você usa calça. Calça tem a braguilha, você bota pra fora e mija. Você não precisa baixar a calça, arriar a calça. Se você usar saia, aí tudo bem. Você explicava que era mais prático mijar sentado. Não, mas olha só... O Saldanha levantou uma questão interessante. Se eu trabalhasse em algum lugar, no escritório e tal, no escritório eu tô cagando e andando, eu mijo o banheiro inteiro, eu não quero sujar o meu banheiro, sacou? E também tem a questão que a gente, obviamente, não tem um espaço físico em casa, a não ser que seja rico, que é o mictório, né, cara? O mictório é mais fácil, lógico, também respinga, mas é mais fácil não respingar. Eu falo isso porque na minha empresa, eu tenho dois banheiros. Quando o banheiro que eu vou perto, que é o mictório, tá cheio, já tem mais de uma pessoa lá, eu tenho que ir no que tem só a privada, né? Aí, meu amigo, lá é terra de ninguém, cara. Foda-se. Tá em lugar público, cara, praticamente. Eu lembrei da história de mictório muito boa, que nem é do mictório, é no, né, na casinha do banheiro em si. Eu tava num lugar público, né, que um banheiro masculino público, e aí tinha a galera no mictório e tinha a galera que tava na fila pra cagar, sacou? Aí, como tava muito cheio, tinha uma fila de homens esperando e três banheiros fechados. Como eu tava nessa fila, né? Chegou na minha vez, né? O cara na minha frente entrou na casinha do meio, aí eu chequei, a do lado da direita tava fechada, a da esquerda também. Aí, cara, entrou uma faxineira mulher no banheiro, enquanto a galera tava no mictório e tal, e aí virou e falou, ó, pode entrar aí que tá vazio. Eu falei, não tá vazio não, sabe? Tá cheio. Não, tá vazio sim. Não tá vazio, minha senhora, tá cheio. Aqui, ó, a mulher foi, velho. Meteu a mão na porta da direita, provavelmente estava com alguma indicação, né, daquele negócio ocupado ou vazio e tal. Aí que tava mostrando que tava vazio. Cara, a mulher abriu a porta, cara. Tinha um oriental cagando, cara. Que dó que eu fiquei desse cara. Ele tava muito assustado, sacou? É, claro. Parecia que entrou tipo um assassino. Abriu, cara, você tá cagando, de repente alguém abre a porta e tipo, pá! Aí a mulher só olhou e fez, aí largou a porta e foi embora. Assim. Caralho. Oh, eu nunca vou esquecer, cara, a cara daquele homem, o tanto que ele tava desprotegido. Parecia que ele tinha acabado de nascer e é isso, cara. Cara, uma coisa que eu sempre lembro era num bar que tinha em Juiz de Fora, que era no... Ah, como é que chamava aquele que ficava na Santo Antônio ali, gente? Sempre tem, sei, uma vez no VMI. Pegada Avenida Rio Branco ali, perto do Bahamas. Sempre é perto do Bahamas. Blackjack, eu lembro de uma chopada da comunicação que tinha aqueles mictórios que eram de alumínio grandes. E cheguei lá, tinha um tolete. Deve ter sido o Léo, não pode ser outro. Cara, eu fiquei pensando como é que o cara cagou ali, cara. O cara é muito gênio, cara. Então, pra encerrar a discussão, você, amigo, que tem uma mulher e a mulher reclama que você mija em pé, fala com ela, eu poderia cagar de pé. Que é pior, pois é, o Saldanha, que é machão, cara, podia estar cagando em pé aí, porque você tá com coisa de mulher. Assim. Ah, se fosse programa antigo, ia subir um monte de risada falsa agora, ia subir a música e ia acabar. Mas não tem mais edição, então acabou, meu amigo. Não, mas peraí. Tem mais. Eu acabei de lembrar de outro bar aqui em Juiz de Fora. É, mas era quando você ia mijar mesmo, né? Você só tinha a casinha, só que a porta não fechava de jeito nenhum. Aí você tinha que segurar a casinha com um pé. Segurar com o pé, ué. Enquanto você mijava. E de costas você segurava com o pé. E você ficava igual um anjinho daqueles de chafariz. Cara, né? Isso... Mijava o próprio pé. Isso tinha que ser uma modalidade olímpica, cara. Que ninguém ia tirar ouro, cara. Porque é uma arte que todos tentam, mas ninguém dominou isso ainda, sabe, cara. Sabe o que eu fazia, cara? Eu colocava, ó, pense, não era tão distante. Eu colava o pé no vaso, aí colocava as costas pra trás na porta. Aí ficava mijando, mijava pra cima, mijava pra todos os lados. Caralho, como assim? Peraí, você é muito ruim. Ficava com uma tábua, com o corpo inteiro? É. Não, peraí, mas o seu pé ficava só na privada, não ficava no chão? Não, não. O pé no chão, colado. Caralho, imaginei. Pau da Matrix, né, velho? Pau do cão. Essas paradas de ir no banheiro, cara, uma das coisas que eu acho mais chocante na vida, eu não sei se a gente já comentou isso em outro programa, porque com certeza a gente já conversou isso entre a gente, é por que que na época de escola, cara, você pedir pra ir no banheiro é tipo um crime, sabe? Porque, eu lembro de vezes que eu tava apertado, e tipo assim, e nem que pedir pra ir no banheiro, o professor falando, ó, ninguém mais vai no banheiro. Aí você tem que ficar apertado, sofrendo, cara. E olha só, vou admitir aqui, já freiei a bicicleta uma vez assim, cara. Já mijei uma vez? Calças. Uma vez? Ô, velho, sério, eu já semi-caguei nas calças. Por causa de medo de pedir pra sair, porque o professor falou que não ia sair, mas ninguém, sabe? Eu já mijei nas calças no colégio, cara. Hoje eu posso dizer, e eu te falo mais, foram duas vezes, não foi só uma no terceiro período, que aí eu era criança, e o outro, pô, também eu era criança, na primeira série, mas no terceiro período eu meio que ri, na primeira série eu fiquei muito sem graça, só que ninguém, cara, ninguém desconfiou. Você vai ver, tipo, é menos de um ano de diferença entre um evento e outro. Sim. Mas, pô, sério, para pra pensar, velho, que gente desalmada, pô, que isso? Eu lembro que eu estranhei quando eu cheguei na faculdade e aí eu vi um aluno se levantando sem dar satisfação a ninguém saindo da sala, sabe? Cara, mas é engraçado, eu dou aula pra primeiro período e... Tio, pode ir no banheiro? Cara, volta e meia aparece alguém pedindo, tipo... Tadinho, a gente que acabou de sair da escola. Exatamente, cara. Eu fico, tipo, mas eu até entendo, porque, não sei como é que era no colégio de vocês, no meu colégio tinha aqueles caras que saíam pra ir no banheiro quando o professor acabava a chamada e voltavam na próxima aula, né? É, no meu colégio você não podia sair pra ir no banheiro, vocês cagavam na carteira. Não, é, eu acho também uma bobagem. Tipo, mas eu já me mijei depois de adulto, chegando em casa, bêbado. É o mesmo caso. Eu já me mijei de propósito também. Cara, eu tava bêbado, lógico que eu tava bêbado, acho que era carnaval, e tava chovendo pra caralho, eu falei, foda-se, vou me mijar aqui mesmo. Porque tem meu irmão... Ih, lá vem ele. Vamos deixar ele assim mesmo. É, não fala não. Ele falando. É isso aí, Saldanha, beleza, tá, é isso aí. Ah não, essa história eu contei pra vocês. Isso, já? Já. Contou. Vou falar então, enquanto ele fica tentando aí. Manda ver. Cara, eu tenho uma história, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer realmente. Tadinho, velho, ele sumiu mesmo, tá. Aí ele voltando aí, a risadinha. Eu tô bebendo, pô. Tem uma história, cara, de freada na calça que eu tenho. Assim, eu tenho várias histórias de freada, né? Que atira a primeira pena. Aliás, a gente mencionou no programa que não foi ao ar, né? Que fique nesse bloco a homenagem ao grande falso fã do Hermes e Renato. Estamos fazendo o nosso próprio merda acontece hoje. Então, peraí. Então, deixa eu contar essa minha história, então. Senta que lá vem a história. Por favor. Cara, eu tava namorando. Era minha segunda namorada. Só que eu tava começando a namorar essa menina. Então, eu tinha acabado de fechar o acordo. A gente realmente tinha decidido que a gente ia ser exclusivo um do outro. fui lá e tal, aquela filé mignon com aquele alhozinho que já passou uns 4 dias, né? Churrascaria que serve sushi, que é 18. Oh, isso tá muito Faustão, cara. Você, minha senhora, que tá aí com aquele marido no domingo, aquela cueca que não lava. O sushi que é R$38,90 o casal, sacou? O negócio que você sabe que não tem procedência e tal. E eu fui comendo e tal, tentando aparecer pra menininha, né, falando que eu fazia, acontecia, que um dia eu ia ser membro de um cast famoso, que nem eu sou agora. E, cara, na época eu ainda tinha cabeça bem retardada. Se hoje, com 31, eu sou assim, na época eu tinha... Cabeça retardada. Eu era muito mental, cara. E aí, pô, aquela coisa que não tem jeito, você tá em lugar público, você vai falar... Vou provar pra essa mulher que eu sou machão, comendo igual um animal. Não, aí que tá. Cagando, vou cagar igual um animal aqui. Não, cara, falei assim, tava comendo, vontade de peidar do caralho. Todo mundo faz isso, né? Olha pra um lado, olha pro outro. Se você não tem... Hoje em dia eu tenho intimidade com as minhas mulheres e falo: ó, peidei, senti o cheiro, pode falar, pode reclamar e falar que sou eu. Na época, assim. Nossa, mas na mesa? Meu amigo, levanta, ah, boto, mas qual é o problema? Boto o cu no prato e tiro. Qual é o problema de peidar na mesa? A educação. Pode usar boné, mas não pode peidar. Ah, toma. Caralho, você tá querendo comparar. Vai subir o cheiro de merda que tá dentro do seu cu sendo formado. Cara, e esse ato é igual de usar um boné. Peido é um negócio que você não controla. Boné você controla. Ah, esse é o porco imundo. Então você fica... É só de tiro o bonézinho dele só pra poder peidar em paz na mesa. Lá. É, você que jantar com o Saldanha aí, ó. Se ele tirar o bonézinho dele... Se prepara que isso aí é uma distração, hein? Cara, eu acho asqueroso o boné em qualquer situação, foda-se. Saldanha da escola Gilmar Rinaldi, né? O problema era o boné. Bem, continuando a história, eu tava lá sentado na mesa, soltei um peidinho, e aí, sabe quando você vê aquele jogador de futebol que ele cai no campo, leva uma cabeçada e bota a mão no cabelo pra ver se tá saindo sangue, sacou? E aí ele bota, ele olha pra mão, com certeza vai estar sangrando, e não tá sangrando, sabe? Na hora foi mais ou menos isso, eu falei, pô, se eu botar a mão, eu tenho certeza que tá sangrando, no caso, que tá melecado de merda. Pô, você botou por dentro da calça, sangrando marrom. Eu ia ter certeza. Mas eu ia enfiar o dedo no cu, ia tirar, e não ia estar, porque é sempre assim. Porque eu falei, ah, eu vou no banheiro só pra, né, desencargo de consciência. E fui pro banheiro. Eu gostava de usar, cara, essas coisas você não esquece, cara. Eu gostava de usar calça bag, de, né, largona e tal. Você usa a manga da camisa que é rasgada, calça bag. Já tem uma música. E aí, cara, eu podia cheguei pior, lá. Diogo, eu achei que você ia falar que gostava de usar calça branca. É, nossa, aí fudeu, cara. Gostava também. Eu gostava também. Eu lembro disso, eu lembro disso. Era uma calça cinza clara. Eu cheguei, meio verde assim. Eu cheguei, entrei no banheiro com aquela sensação de disputar uma bola aérea, cabeçada e tal, cair no chão, botar a mão na cabeça, ver que a mão tá seca. Não, o sangue é só psicológico. Cara, eu abaixei, eu entrei dentro de uma cabine e abaixei, nem abaixei a calça, só tipo assim, tirei o cinto pra ter o espaço pra enfiar a mão. Cara, eu enfiei a mão. Quando eu cheguei no rego, cara, eu já melequei a mão inteira. Não foi nem no cu, cara. O negócio criou uma força, mas um lamaçal de tá inveja. Cara, não tinha sentido, cara. Cara, você filma um clipe de Nação Zumbi inteiro na minha cueca, sacou? Tava um manguetão violento ali dentro, cara. Cara, eu tirei o dedo. Falei, caralho, borrou. Não é freada, cara. Eu borrei rude. Eu tirei, limpei tudo. Na hora que eu saí, cara, eu virei. Cara, como é que você limpou tudo? O que você fez? Ué, tirou a minha e limpou, porra. Esse é o clássico. Não, papel higiênico. Fui, limpei. E, cara, aquela merda fresca. Pô, com cheiro de molho shoyu. Só lavando, cara. Você... Não, não limpei. Vamos dizer assim, quando você mata alguém, você não vai deixar o sangue ali no chão. Você vai pelo menos pegar um jornal e tirar o grosso da parada, sacou? Sim. No meu homicídio, nossa, merdístico... No caso, isso, o defunto tava na sua cueca. Tá. Cara, foi foda. Assim que eu saí, eu virei, cara, direitinho no cu, tinha a bolinha molhada, sacou? Que beleza, delícia. Mas isso, cara, isso não era merda, era só a umidade, que não tinha mais. Então, assim, não tinha como secar aquilo, cara. E assim, não tinha como, cara. Eu fiz o impossível, mas não tinha como. E aí eu voltei, cara, pra mesa. Todo suado. Cara, antes eu tava o bambambam, fazendo... 45 minutos depois. Exato, cara. Eu tava suado, Ela viu que alguma coisa tinha acontecido. Eu sentei, cara. Não, ela viu exatamente o que tinha acontecido. Sim, alguma coisa. Caraca, você não tem o que falar. Falar que sinto muito, eu me caguei, eu preciso ir pra casa limpar a bunda. Mas aí que tá, cara. Hoje em dia, cara, eu ia fazer questão de tirar foto, mostrar pra ela, fazer alguma coisa. Naquela época, cara, se eu tivesse dado a bunda no banheiro, eu ia ter menos vergonha, cara. Porque você aí te volta... Cara, eu sentei, cara, mas eu tava tão envergonhado, cara. Eu te falo, tem chance de ter caído uma lágrima ali, cara, sem eu perceber, cara. Porque pra mim foi o fim, cara. E eu já dirigia na época, eu tinha 20 anos, eu fui deixar ela em casa. Na hora que eu grudei a minha bunda no carro, porque assim, na hora que a gente foi voltar pro carro, deixei ela na frente, né, o cavaleiro, como sempre, o cavaleiro empurrando ela na frente. Botei ela no carro, dei a volta por trás. Quando eu sentei, eu falei, eu não saio daqui nem fudendo. Na hora que a gente chegou, ah, vamos entrar e tal, né? A mãe dela gostava de mim, fazer uma hora. Falei, não dá, que eu tenho que ir pra casa. Cara, eu entrei em casa. Mas eu entrei em casa com uma vergonha na cara. Eu falei, mãe, aí eu contei minha mãe. Já começou mãe. A tocar o All By Myself, ele já foi correndo, deitou na cama de bruxas. Mãe, caguei, cara, mãe. Vem cá, meu filho, deixa eu te limpar aqui. Mas até com minha mãe eu fiquei com vergonha de falar, porque minha mãe, peraí, mas você tava com, né, não vou falar o nome dela, você tava com a menina e tal, você se cagou com ela e tal, e o pior, né? Não, mas caguei nela. Imagina, cara, se depois você vai pro, né, pra Tega lá e solta no meio. Eu conheço a história de um cara que tava comendo a mulher peidou, o cara broxou no meio. Caralho, fresco já, velho. Eu também achei. E se a mulher tivesse de boné, soltando? Não é frescura, época... não, mas não é um tesão, né, cara? Ah, delícia, vai. Não, mais. Claro que não, mas aí, pô. Aba reto ou aba curva? São corpos se apertando ali, né, cara? Pode acontecer, você vai cagar, pelo amor de Deus. Pô, né? Mas que vontade agora. Se você não for no 69? Até... É. É isso aí, ouvinte, até semana que vem. Deixamos essa imagem aí, honestamente. Aquele abraço, até semana que vem, tchau. Tchau. Todos os ouvintes agora, sem exceção, quando fizeram 69, ou seja, nenhum, nosso ouvinte não faz sexo, vai pensar nessa cena. Um abraço, ouvinte, até semana que vem. Queria de volta aí, deu no que deu. Eles pediram, cara, eles pediram. Bem feito, é. Bem feito.